E para falar justamente sobre questões imobiliárias, eu estou recebendo aqui o empresário Marcelo Bellini, ele que é gerente-geral da Arbórea Edifícios Verdes. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos falar sobre empreendimentos aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu, inclusive sobre um empreendimento que está em andamento, né, ali nas imediações da Avenida Felipe Mancher. Isso. Próximo àquele centro comercial de serviços em volta do Consult, lá mesmo. É um prédio novo que está sendo erguido ali, o Arbórea Studios. Arbórea Studios and Residence. Na verdade, é um projeto que eu considero inovador aqui na cidade, de unidades compactas, tipo estúdio, com uma qualidade de projeto bem alta, uma qualidade de execução bem alta também, e uma preocupação com o impacto no meio ambiente durante a obra. Então tem essas três características aí que eu considero inovadoras para a região. Pois é, a gente sabe que uma obra, ela normalmente está associada aí a questões até de impactos diretos no meio ambiente, razão de desperdícios que muitas vezes acontecem, enfim, como é que vocês trabalham até para essa questão aí de reduzir impactos dessa construção? Olha, eu acho que a demanda por construções sustentáveis é um fato, é uma tendência, vamos dizer, definitiva, que nós vamos ter que estar cada vez mais atentos para atender. Mas é muito difícil, eu acho que assim, se você for fazer tudo que gostaria, o edifício fica inviável, né? A gente não consegue, hoje é muito caro ainda implantar tudo que precisava. Então nós focamos no desperdício na construção. Tem estimativas que variam, dizem que entre 20% e 30% do custo da obra vai embora em desperdício, de mão de obra e de material. O material vai para o meio ambiente, não tem, né, ele vai ter que ser absorvido de alguma maneira. Então, a nossa preocupação foi, durante a obra, gerar o mínimo de perdas possível. Então, foi um sistema construtivo misto, bastante planejado, com concreto, com pouca atividade molhada na obra. Nós adotamos também o sistema de steel frame, que é dominante nos Estados Unidos, em vários países da Europa também, em que você já passa bem semi-industrializada e você monta na obra. Além de gerar menos desperdício, tem uma qualidade, um desempenho acústico e térmico bem superior ao alvenaria convencional. Pois é, a gente observa, inclusive, né, hoje em dia, isso que eu digo assim, de alguns anos para cá, você quando está navegando ali pelos canais de TV a cabo, você vê muitos programas focados na questão de reformas, construções, e a gente observa a diferença entre construções que são feitas lá fora e as construções tradicionais aqui no Brasil. É até uma tendência que muitas das tecnologias que venham a ser empregadas em obras aqui no Brasil sejam algumas das tecnologias que já estão em uso lá fora? Eu acho que a tendência é essa. Assim, existe uma curva de adoção que é longa, não é rápida, especialmente aqui que nós, as coisas novas são caras, né? Muito imposto, muita coisa não é feita aqui, o treinamento da mão de obra é algo que também não é fácil, mas é uma tendência. Eu acho que os moradores, os clientes estão exigindo esse tipo de qualidade, estão cada vez mais conscientes com o impacto que a obra, a construção vai ter no bairro, na cidade, na região. Então eu acho que é uma tendência que mais cedo ou mais tarde vai ficar dominante aqui na região. Outra tendência que a gente observa é até com relação ao tamanho, né, das habitações, dos prédios, enfim, dos apartamentos. Eu observo aqui, inclusive, que a metragem utilizada no empreendimento Arbórea tem a ver ali com 39 metros quadrados. Esse espaço, se bem utilizado, ele pode ser suficiente para viver tranquilamente com conforto e, o que é mais importante até, sem ter muita dificuldade aí com a questão de limpeza, manutenção e tudo mais. Esse foi a nossa diretriz de projeto, né? Nós queríamos, nós percebemos que faltava, pelo menos lá na região, imóvel compacto para atender uma ou duas pessoas. As pessoas tinham que escolher um apartamento grande ou uma casa grande. Às vezes não quer casa, quer um apartamento. Então a opção foi por essa unidade de quase 40 metros quadrados, que a pessoa pode ter uma vida completa lá dentro, sem desperdício, sem espaços não utilizados, e pode voltar seu tempo para o que realmente importa, que é o trabalho, o estudo, uma pesquisa, alguma outra coisa que vá fazer, inclusive para o investidor da cidade, que é uma cidade com um potencial turístico muito forte. Então, uma unidade que foi pensada também para ser locada. Então, qualquer cômodo a mais, qualquer espaço adicional que você inclui, que vai impactar no preço, não vai ser usado, tira a rentabilidade do investidor. Então, nós pensamos nessa, tanto na qualidade do empreendimento, quanto na rentabilidade para o morador ou para o investidor, e também numa construção racionalizada, sem desperdício, sem agressões desnecessárias ao meio ambiente. E a questão até das áreas sociais ali, como é que vai ser o uso dessas áreas? Há estruturas específicas pensadas para isso também? Sim, no caso, nós criamos uma academia e um salão multiuso, né? A academia montada, já pronta para ser usada pelos moradores, e o salão também mobiliado. É um espaço que não daria para incorporar em todas as unidades e que tem uso eventual. Então nós já vamos entregar já pronto, funcionando, já bem pensado para esse tipo de morador que vai ocupar o empreendimento. E como é que vem sendo a procura, até a aceitação, né, desse projeto no mercado imobiliário aqui em Foz? Olha, tem sido surpreendente. Realmente é quase unânime, vamos dizer, os elogios, a surpresa das pessoas, é um impacto muito positivo que tem causado nos visitantes. Portanto, quem quiser até saber um pouco mais, o prédio em si, né, ele está em construção ali na região da Avenida Felipe Ancher, próximo ao Consulter. Isso, no, na rua do posto do Consulter, né, que é um pouquinho mais para dentro do bairro, mas dá para ir andando a pé até o centro comercial e fazer todas as compras aproveitar todos os serviços lá sem ter carro, né, que também acho que é uma tendência que talvez não tenha chegado em Foz, mas a gente vê nas cidades grandes muito. Essa geração nova que está vindo, muita gente nem pretende ter carro. Então, essa é mais uma inovação do Arbórea. As garagens são opcionais. O comprador compra a garagem se quiser, se tiver necessidade. Senão, não vai pagar mais por isso. E algum local aí que funcione como plantão de vendas para outras informações também? No próprio local, ou no Facebook, no WhatsApp. No momento, a gente tem uma equipe bastante enxuta de vendas, né? Nós estamos focados bastante na obra, cada apartamento é artesanal, nós temos um cuidado único com ele. Os compradores que já escolheram seu apartamento, eles têm feito as escolhas pessoais de pequenos detalhes lá. Então, é isso que nós estamos focando em manter essa qualidade da obra. Então, tudo acontece lá no local. E a previsão até de entrega, para quando vai ser? A nossa ideia é entregar no começo do ano que vem, já pronto. Todos os apartamentos? Todos os apartamentos. Então, uma fase única, digamos, para comecinho do ano que vem? Eram duas fases, mas a gente resolveu antecipar entregar as duas fases de uma vez. Portanto, para você que está nos ouvindo, quer saber outras informações, também pode entrar no Arbórea no Facebook, só digitar Arbórea e já consegue localizar? No Facebook é Arbórea Edifícios, mas também no WhatsApp, pelo 99147-0321. Vamos até repetir esse número do WhatsApp? É o 99147-0321. É o meu WhatsApp, eu sou o gerente da obra, eu mesmo encaminho todos os interessados para corretores ou para uma visita ao local. Portanto, conversei aqui com o Marcelo Bellini, ele que é o responsável, né, por esse projeto Arbórea Studios and Residence aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Né? Muito obrigado pela participação e sucesso aí nesse empreendimento e em novos que certamente virão também nessa mesma área. Né? Obrigado, Guilherme.